4423, vou para a posição 2 WOP 2 WOP, 4423. Negativo, rádio 4423, chame Recife na frequência 2888, alterna 135.3. 288-353, obrigado, 4423. Digo 150, chame Recife na frequência Mequilo, só pode ser autorizado pelo posto para o meu. 3478, pode passagem do tráfego, autorizado na área, mantém a pista no aviado. Pode passagem do tráfego, pode manter a mulher, pode aí, com a família de 1050. Fecha a guarda. Tu médico, né? Tira após o laje do 150, para usar nem manter o no fecho. Eu acho que o pistão no sexto tem colégio autorizado, vez uma agenda 09 março. Nível 320, avante a autorização para o nível 360. Bom, 3.1.1.9, boa. 3.1.9, boa. Vamos fazer. Sim, meu pode pronto, é o Juliette que daqui. Pista 10, já autorizado, vento 100 graus, 09 nós. Decolagem 4, 7, 7, 8. 3, 1, autorizado, nível final 360, na Pro de Mótima. Autorizado, nível 360, Pro de Mótima, alta 31. Tiago, eu acho que é decolado aos 2.5, chame o controle, Salvador, 1.20, décima 8. Oi, 1.20, 8, Tiago, fiado. Meia, autorizado 2 na frente de 4. 4778, decolado 2000, 208, 1. 208, muito obrigado, senhor. Boa tarde. O mestre daqui foi um tráfego de colar 150, prosseguindo no pé de corredor cheia. Pistão na frente de colagem autorizado, vento 10 graus, 08 nós. 0, 0, Puca, 047, 78. Quando vai precisar de um pequeno desvio à esquerda, para 065, ele está informações. Sente 2000 para 065, confirma quantos milhas? 065, 15 milhas. Sente, informa o termo de desvio para 4778. Sente, vai informar o termo de desvio para 4778. Controle, Papa Romeu, Serra Gonfiosca, decolado da 17. Serra Romeu, Serra Gonfiosca, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, reporte para o Dabá. Corredor axé, portal no salão da barra, Serra Gonfiosca. 3155, chama Recife, frequência 125 decimal 1, alterra na 123 decimal 8. Se a gente manter a separação dos olhos, chama o controle do 028, até a volta. Até a volta, obrigado. Captando Juliette, que eu peço que mantenha-se em condições usuais com Thiago Fiosca, com o Dona Chamatona, mas eu peço a ponte para o mar. Também que ele importará a sala da bar sem autorizar, que é 570 daquilo. Captando Juliette, que eu peço que eu autorizar 500 pés para o litoral, a ponte para o mar. Mantenha 500 pés de litoral, a ponte para o mar, Juliette, também que eu... Pista 90, autorizando a linha de colar, ventos mais centeno, 0,8 nós. Fazer 4206, vou separar 2000 pés, que é legal na 097, autorizar o sinal do procedimento MS, que foi custar na 0 e foi estabilizado. 2000 pés, na 097, autorizado o sinal do procedimento MS, que foi mais estabilizado. Azul 4206. Também a 6304, chama 20, decimal 8, decolar dos 31, bebê. Salvador, boa tarde, 3367, reposta pronto. 3367, pista 0, foi usada a linha de colar, o vento mais centeno, 08 nós. A linha de cola, dá um 0, Ustran 3367. Comercial Agonciosa, pode conduzir o contrato do Ustran 2-0, Colono 8-2, mantendo 510. Visão, contato, seguro, via Agonciosa. Sim. Obrigado, boa tarde. Na saída, agora de coordenação com a Cis. Sim. Paulo Lima, Fox Trat Bravo, autorizado descida para 1 no meu pé. Seja 90 guarde. Aí 4206 com freio estabilizado. 308 boa, já 3367. Frequência 1-1-2-9-5 1895 azul, 4290. Então, 3-0-0, sem identificação. E essa via chegou do problema de 1-0-0-0. Estabilizado, 8 milhas. Pouso autorizado, 1-0. Pouso autorizado, 1-0. 1-0-1-7, azul, 4206. 3367. A patada de Juliette está bem aqui, não atrapalha o seu marco, apenas do seu negócio que matou a minha mãe no pé. Depois da sua frequência hoje. Alô, seu negócio, você está fazendo o seu Jorge Veracruz. Jorge, na frequência de Veracruz, com o contrato de Veracruz, para o Salvador, chama na frequência. 3367, pode voar, Leda? Salvador, boa tarde, estou 1620, próximo, espera da almoçada. 1620, mantém o posto de espera, pode visual com o tráfego nacional. Pessoal, pode esperar, pode voar, espera. 63, 14, solicite em mim, acento Recife, frequência 26, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. 35, 25, 45, 1, boa, 63, 04. No solo 238, libere via Fox, semi solo 121, décimo 9. Via Fox 219, azul 40, 4206. Número 090 de Sapara 3, meu pai, ajuste a 0, 1, 7. Número 20, decolado aos 40. Chame o controle Salvador, 20, décimo 8. 08, grato. Boa tarde, Santa Sabeste, meu dia, seu Lepuca, quero meio de voo 370. Pode ver, ó, conta para o 370. 3145, autorizado da colagem, pista no 0, feito 1, 10 graus, 10 nosso. November 4-0 Mike Romero, Costa Delta, I'm alive, descend to Petrovo 050. 045, decolado aos 42, chame controle 120 da cima 8. 208, tá 3145. Bom show. Não gosto que eu vou filo autorizado o cruzamento da 1735. Ao estacionar, frequência livre. Boa tarde, foi... Domédio, para a pessoa chegar até Domédio, uma reporte para descida. 42 para o Thiago. Lima, Foxtrot Bravo, chame tudo na frequência 1895. 1895, Lima, Foxtrot. Foi Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Lima, Foxtrot Bravo, corredor Interlagos, 1 minuto e meio para o Thiago. Romeu Lima, Fox Bravo, boa tarde. NH1017, vento do aeródromo 110 graus, 089. Mantenha presente proa. Ao interceptar o eixo da final da 17, autorizado. Prosseguir, reporte através do Neymar. 1107 ao interceptar o eixo da 17, autorizado. Prosseguir. Reportará qual é a posição? Através do Neymar, conhece o heliponto? Negativo. Quantas milhas da cabeceira? Aproximadamente 3 milhas fora da cabeceira 17. Reporta aí. Oxiné 6210, solos 48, direito 121, decimal 9. 219, Oxiné 62. Brasil 145, chame-se a preciso, frequência 25, decimal 1, alternativa 23, decimal 8. 251, 23, 145. Aqui, isso é para 510, ajuste 1097, reposta com a vez para o Cantu. Por favor, use o Mike Romero, 10,000, reposta para o localizer. Eu vou ter o Tower localizer, por favor. Rolando 69, chame centro e tiro, frequência 125, decimal 1, alternativa 123, decimal 8. 251, 23, 8, hein? Afirmo. Tá, tá, bom dia. Novembro, só o livro mais para o meu establishment. 400 Mike Romeo, is it Duna, iOS X-ray? November 500, Mike Romeo. Direct 1017, continue up to expect landing clearance. Okay, 1017, we'll expect landing clearance further. 400 Mike Romeo. Go ahead, Lima Fox Bravo, final do 1017, vou comprar pelo passando a sua. Isso é Romeu, Lima, Foxtrot, Bravo. Autorizado com o estadista 17, vento 10 graus, 08 nós. Leve com o estadista 17, Lima, Foxtrot. Vai ter. Voltada. 25. 25, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, voltada. Como é resistente na frequência 1, 2, 5, décima 1. Ah, 2, 5, 1, tem que fazer 3190, solo 53, libere via eco, chame solo 121, décima 9. 219, boa. Já pode chegar para o ano 2, decidir para o ano 0, 5, 0. Tome mais que lixo no turno, na frequência 1, 8, 9, Serra Azul, Tuna e mantém a velocidade até Tuna, em descida para 4 mil pés, ajuste a 0017. 4 mil na terra, provisão, alcançando 0017. Tuna 869, descida e mantém a 050. É, faz 7. Lucky Day Runner, vai a your right, just confirming you request is here. Cruzou o eixo da 1-0. Falou, Mike, é com o Lu. recebo. Avistado, autorizado, pouso pista no 7, vento 110 graus, 08 nós. Pouso autorizado na 107 para o Mike Eccles Lombo. Gente, por quantos meses? Gente, eu posso ir no SITAP e no seu número 230. Então vai voltar, tá? Porque já foi já. Acho que eu sou uma singulação de uma velocidade de Duna. Mantenha a distância para 3.006, por ajuste 1.017. Perfil 1.017, por favor. 1.869, distância para 4.006, ajuste 1.017. Fala os 2.000, fim do pátio. Distância direita via Oscar, ao estacionar sua vigilância. Nós vamos 8-9, assume identificação de sua via, chegada por meio de ouro, para o 071. Localizador. que é a nave 016, forma tráfego na sua posição de 11 horas, cujo não, é uma hora, tá 9 milhas, é rumo sul, cruzando 406, 306, andando 732, que irá seguindo com o número 3 na próxima festa. Deixa eu ver o nome. Golfo Serra, chame Tolha na pressão entre 1-8-9-5. Obrigado, senhora. 1-8-9-9, sobre esquerda, foi 1-6-0, reporte estabilidade. 1-6-0, reporte estabilidade, 1-8-9. Oi, Oscar, Golfo Serra. Oscar, Golfo Serra. Chegamos 017, continue a aproximação, reposte externo. 017. 1-1-0, agora está numa pronta de recepção localizador, estenda para 3-6. Para 3-1, direita 1-1-0, aguarda a prova para interceptação localizador, até 9-0-1-6. Alto 189, reduza para 21909, está número 4 na aproximação. 209, 1089. 9046, reduza para 21909, é número 5 para a aproximação. Reduzindo, 19149. 06919, decolou, nossa 1500. Alto 6919, contra cadastro, mas 340, após 2006, do Lita. Põe 2000, Leda, 1340, 6919. 0-6. Curve à direita, na proa 155 para interceptar o localizador, pode estabilizar. Direita 155, pode estabilizar, eu não estou ali no meio. 291-89, operação para o sequenciamento, esquerda, na proa cuja. 291-89, operação para o sequenciamento, do esquerda, na proa 360, com limite radial 270 de Salvador, vista para 4.10, ajuste 1017. 19-4017, 1989. Está avisando o localizador, o gol 1089. O traço à sua direita está 2 milhas, está mantendo 1.500 para ir lançar o nosso ciclo zero nos corredores visuais e ainda não está em contato com o controle de Salvador. Então, 1989 para o localizador sobre a direita, está para o 055, é posto estabilizado, em vista para 3.7. É, foi bloqueado, curva à direita para o localizador 91189, descendo a 2010. Direita 055, vista para 3010, iniciou o sinal para 1809, é seguir o RPS 321. 055, 3000, seguirá o RPS 9189. Tá, 9146, operação para o processamento, esquerda na Pro 010, pelo limite radial 270 de Salvador, iniciou para 4010, ajuste a 1017. Essa é 4000-090, o 79046. 9096, você para 2006. 9096, você para 2000. Controle Salvador, Papa Romeu, Thiago Fiocha, com a proa de Parique, do corredor Vera Cruz, com 1.500 pesos para regresso. Thiago Fiocha, você para 1.600, reporte Parique, ajuste a 0.7. Eu peço ajuste no 017 e reportarei em Paris e Thiago Fiocha. Gol no 0869, autorizado pouso, pista 10, vento, 10 graus, 089. Pouso autorizado, voo 1869. Sobre o exato, na 089. Sala 946 reduza para 1-09-09. Sala 046. Sala 906. Sala 906, chamei tu e na frequência 1-8, próxima lado 5. Deixa eu entrar com você. 9 complete à direita, na proa 120 para o localizador. A gente já interceptou para o localizador, na 089. Vinte. 046, reduza para 1809, pista para 3006, para o localizador cruzir à direita, na Pro 070, reporte estabilizado, vai seguir um Boeing 738 até frente. 1047, Pro 070, descendo para 3000, É 45, vista via chegada Bronx para 4.010, ajuste na 017. Do 6919, chama-se a 35, frequência na 25, decimal 1, alternativa na 23, decimal 8. 251-238, 6919. Tá bom, bem, final, vai, por favor. 1906, boa noite. NH 1017, hoje na aproximação aguarde fiscalismo. Manda para a família, 1906. Nós viola 46, descida para 2006, ajuste 1907, inicia a gestão para aproximação. Está reduzindo, com o LS, 9046. Referência para todos. Série via Fox, cheio solo 121, desceu a 9. Para Fox, tinha 121, a solo 8-9. Desceu ao localizador, só mais alguma distância. Gente. Obrigado, pouso, piscina 0, vento 100 graus, 09 graus. Tive pouso, piscina 0, tá 90 no meio. Bom, o fiasco pode ser criado e usar com o campo. Passar a fiasa